Total Africa. Pois é, conseguiram fazer um remix dela dançante. Cara, essa música, nossa, ela é icônica, né? Ela é um fenômeno. É, dançar ela também é bacana, então tá aí. Olha que bacana. Eric Price fez esse negócio aí. Também podemos conferir Gloria Estefan, Heaven's What I Feel, Duran Duran, Girls on Film, Chris Isaac, Wicked Games, Laura Branigan, Gloria. Nem parece um playlist de Flash House, né? Mas é o que rolou aí, tá? O que você conferiu nesse primeiro bloco. Que começou com Wigfield, Sexy Eyes. Se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum, porque o segundo bloco tá maneiraço também. Você está ouvindo Flash House. 6:32. Rio Sul Rádio Serviço. O estresse é um problema que afeta milhões de pessoas e que acaba prejudicando a saúde, o trabalho e até seus relacionamentos pessoais e familiares. Para evitá-lo, procure uma vida com alegrias e objetivos. Evite brigas inúteis, organize seu tempo, alimente-se bem, valorize suas vitórias, pratique exercícios, evite cigarros e bebidas alcoólicas e dedique um tempo só para você. Muitos devem conhecer ABBA. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 70. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Estamos atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. Voltamos a apresentar Flash House. A little respect. Tell me why. I don't understand. Here's something we never

James Blunt. But it's not what I've heard. You know it cut your losses. Sul Rádio. Sul Radio Station. We'll be right back.

kiss through the phone. Text him you say soon as you make it home. Did he put on the movie, say he had to go? How many endings did you watch alone? Boys like that will never change. Make sure you'll never be the same. Psycho, make you go insane. I'm sorry that he had to break two hearts in two. Cause everything he said to you. I'm sorry, babe, that's what cheaters do. Ooh. I'm sorry that I was the one to tell you the truth. That every place we went, he went with you. I'm sorry we were just people he used. Ooh. I'm sorry to you. Oh, Sul Rádio. Above and Beyond, na Rio Sul Rádio. Here I come to find myself, catch the tide, looking for a peace at the end of the line. Sometimes I can't help myself, fever's high, I'm all at sea and so cool. hit after hit. Only the best. The Rio Sul Rádio.